sonhar de qualquer lugar e todas as canções pro além. Viver de pura intuição e ter que imaginar alguém. Posso enxergar com os olhos de quem não quer ver, nem acreditar em quem não pode crer. O sonho real passando no computador e a velha dor de quem acredita em seus sonhos. Sonhar de qualquer lugar e todas as canções pra além. Jorge do Morro, da Praça da Vida, do Telejornal. Todo moleque avião quer voar no pensamento pra viver. As canções pro além. Viver de pura intuição e ter que imaginar alguém. Sonhar de qualquer lugar e todas as canções pro além. Alguém.